deixar um salve de gratidão aí pros mano aí da viela aí, os mano do trio, tá ligado? Os mano lá que fecha o bode da segunda, o Melk, Cocão, certo? Mano é quebrado, vagabundo, sobre a escada, amplificado. Represente a quebrado, vagabundo. Dica, fica. Mano é quebrado, vagabundo, sobre a escada, antes que é ficar. Represente a quebrado, vagabundo. Os roubos mate, lindo é o bode. Não se corte, não desapote. Ouvi, absorve, sobrevi. Bate sangue, agressivo na prece. O beck é chique, identifique e taca fogo. A voz do povo é voz de Deus, de tantos loucos. E te garanto que o canto é peso, mas que desprezo. É a luz do fim do túnel aceso. É um bate, coisa com bate, esmagando espade. Família age, estranho traje, nada sai. Diz que rage, transcende, buscando em alta vantagem. Meu molecagem. Diamante desse personagem, acionando do outro lado, atormentando ao vivo. Pensamento explosivo com talento negativo. Sou zona sul, humor aqui cotidiano. Trepando papo em garé, vem com a maré se perturbando. Foi só do gueto, sabe atormentar, predominar. Daqui até terror vem pra somar. Pensa do que eu preciso acionar. Sou da única crack pra guerreiro. Foi só do gueto, sabe atormentar, predominar. Daqui até terror vem pra somar. Pensa do que eu preciso acionar. Sou da única crack pra guerreiro. Mão é quebrado, vagabundo. Sobre a escada, amplificado, fundo. Represente a quebrado, vagabundo. Sou só do dedo, sabe fica, começar. Fica. Mão é quebrado, vagabundo. Sobre a escada, antes que é ficar o fundo. Represente a quebrado, vagabundo. Taca a terror, predominado. Aguenta nós, revolucionário tio. O sangue sobe, que se fode, quem mediu nem viu. O sangue que corria por dentro da veia, na crença de quem é o santo, que Deus me protege com certeza. Narra os versos de paz pra perifa. Sem precisar cantar cefálica no para-brisa, mais caída. Será que gostaria sem ter luto? Se paga os pi na cara, madame, não precisa discurso. Esse é meu mundo, daqui pra ali já vejo Deus menor. Capuz na cara, não reconheço nem dá tempo. Escuto os tiros, barulho de grito, um tombo ali na frente, outro corre em direção aos tiros. Suicídio tão breve, tão lento. A garganta seca na cabeça que já tá morrendo. Quem que é que ligou quando os menor enquadrou? O que sobrou foi lamento e flow, não comemorou. Foi só do que tu sabe tormentar, predominar. Daqui a terror vem pra somar. Pensa do que eu preciso acionar. Sou da única crack pra guerreiro. Foi só do que tu sabe tormentar, predominar. Daqui a terror vem pra somar. Pensa do que eu preciso acionar. Sou da única crack pra guerreiro. Mão é quebrado, vagabundo. Sobre a escada, amplificado, fundo. Represente a quebrado, vagabundo. Foi só do que tu sabe tormentar. Fica, fica. Mão é quebrado, vagabundo. Sobre a escada, antes que é ficar o fundo. Represente a quebrado, vagabundo. Taca a terror, predominado. Vem pra somar, pra somar. Mão é quebrado, vagabundo. Sobre a escada, amplificado, fundo. Represente a quebrado, vagabundo. Dica, fica. Mano é quebrado, vagabundo. Sobre a escada, antes que é ficar. Represente a quebrado, vagabundo. Salve, salve aí, mano, moleque. Do trio e da viela, da segunda, da terceira, da quarta, mano. Os moleques fechando dia a dia aí, lá na biqueira do Bang Louco, é nóis que tá. Firmão, eu tô aqui na quebrada, mano.